Wait. Oceaneme 213, cruzado decolagem 110, vento 130 graus, 139. Cruzado decolagem 6213. Águia, está passando a vitorinha Juliette, decolou de Salvador, na sua escuta. Passando a vitorinha Juliette, boa tarde, prosseguindo o corredor Axé, o nome do país, reporte no Farol da Barra. Axé, ali, reporte Farol, para a vitorinha Juliette. Turno meu Oscar autorizado, decolagem 17, o vento 130 graus, 129. Decolagem autorizada para o Turno meu Oscar. Oceané 6213, decolou os 28, chama o controle de Salvador no 10.08. 208, Sana. O senhor Gonçalo Oscar autorizado, final 17, agora a autorização de toque remitida. Autorizado final 17, agora a autorização, o senhor Gonçalo. 6213, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 360, via saída São Bruno. No 360, a proximidade direto Leda? Autorizado, voar Leda, 662-13. Leda, obrigado. Então encerra a Gokel, que pode prosseguir para a 10. Firme? Encerra a Gokel, que pode prosseguir para a 10. Afirmo, Serra Gokelosa. Reporte para girar base para a pista 10. Volta para a base 10, Serra Gokel. O Kilo Romeo Oscar decolou aos 29, chama o controle Salvador no 20.8. 1208, Kilo Romeo Oscar. Controle Salvador, Papa Zango, Kilo Romeo Oscar. Papa Zango, Kilo Romeo Oscar, prossiga no corredor Axé, Lua Parão no meu país, reporte no Farol da Barra. Corredor Axé, no meu país, reportará no Farol da Barra, o Papa Zango, Kilo Romeo Oscar. Livrando a CTR, mantendo 025, 8 Kilo Zulu. Papa Zango, esse Kilo Zulu, frequência livre, presente. Graças, Kilo Zulu. Oxiná 6333, chame Recife, em 125.1. 6333, decimo 1? Afirmo, 125.1. Graças, Oxiná 6333. Para girar base 10, Serra Gofiosca. Serra Gofiosca, autorizado, toque remetido para 10, vento 120 graus, 10 na. Autorizado, toque remetido 10, Serra Gofiosca. Aéreo Paroma, Vitorino Juliette. Rede Vitorino Juliette, apenas para informação, tráfego 2 quilos Zulu, está a 10 milhas à sua frente, prosseguindo também para Cairo Lourenço. Tem frequência de vida presente. Então foi a RMT, o Thiago Fiosca, a pessoa segue para pouso 17. Thiago Fiosca, socorro RMT 33, então curve à esquerda, perna do vento, pista 1-0, reporte para girar base, pista 1-7. Esquerda, perna do vento 1-0, reporte para base 1-7, Thiago Fiosca. Base no 7, Terra Gofiosca. Chão, Terra Gofiosca, autorizado, base, chame na final no 7. Reporta final no 7, Terra Gofiosca. 6312, 6213. Chame no centro Recife, frequência 125, décima 1. 251, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, azul 4485, nível 150, informação Romeu. Azul 4485, acione identificação, autorizado via chegada BOMED 1, reporte no ideal de descida. Identificou, autorizado via BOMED 1 Alfa, teste via azul 4485, reportada quando lá. Troca, autorizado pouso piso 17, o vento 130 graus, 109. Livre pouso no 7, Terra Gofiosca. Manda a bata. Afirmo, vai estacionar na bata. Romeu, Tiago Romeu, Solo 37, autorizado backtrack. Autorizado backtrack, Tiago Romeu. Salvador, muito boa tarde, Azul 2501, espera dar no zero bom. Azul 5021, aliás, decolar, pistão 0, vento no 30 graus, 129. Sente a linha que decola, Azul 5021 da pista. Alô, Romeu Delta Charlie Golf. Você disse que o nível 085 será o final. Excelente, o Delta Charlie Golf está agora a 55 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Sul vai manter nível de voo 085 e chame o controle Léo, frequência 120, décima 1. Salvador Azul 445. Prossiga. Seria possível o War Stop? Nós temos algumas informações à nossa frente com alguns combos aqui. Ficaria melhor. E TAP. Azul 445 autorizado para o TAP, reporte no ideal de descida. Ok, está no ideal. Vamos War Stop, então, Azul 445. Azul 445, desça e mantém nível de voo 050. O ajuste em Salvador no 096. Ok, deve se manter em 050 no 096, o ajuste o Azul 4485. Oi. Controle Salvador de 08, obrigado, boa tarde a todos. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 5021. Azul 5021, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 340, via saída São Vuno. Via São Vuno ao 340, Azul 5021. Salvador Azul 445. Prossiga. Poderia confirmar com a torre a intensidade, da nível de intensidade da chuva sobre o campo? Que aguarde, 445. No momento, nada. Confirmando, não há chuva do campo, a pista seca. Grato. Azul 5021 pode voar direto Sanfo ou Leda, senhor? Azul 5021 autorizado, voar Leda. Leda, obrigado. Yeah. Vitória, boa tarde, está 475, pronto? 4715, alinhar decolagem, zona 0, vento no 20 graus, no 39. Autorizado, alinhar decolagem, zona 0, 4715. Vazor, zona 3804, informação Romeu. Zona 3804, boa tarde, sua identificação, deixa a nível de voo 050 e vou direto e TAP. TAP 50, 3804. O 4485 deixa dois dos pés autorizados no final do procedimento, ILS, XCP, zona 0, reposta estabilizada. Quem autorizado ILS X-Ray, reportará curso final estabilizado. Azul, desce dois mil pés, azul 4485. Zona 715, decolou. Controle Salvador 208. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, está com a 715. 4715, boa tarde, contato na decolagem, suba, mantenha nível de voo no 360 após 2000, vai direto elétrico. Subindo direto ao 360 após 2000, voa elétrico, então 4715. Quando eu desvio da direita aqui para evitar formações mais pesadas, o 3804. Copiado, tanto 3804, reposto quando possível voar direto do outro. Positivo, chamará. Tráfego Salvador, o gol 2013. Tráfego Salvador, voo 203. 5021, chame Recife, 1251, no caso negativo, 928, decimal 35, bom voo. Se Recife, 251, 2835. Muito obrigado, uma boa tarde a todos aí. Um abraço. Tentitan 3804, deixa 2 mil pés, ajuste de altímetro 10 no meio, autorizado final de linha sexual e da pista 10, reposto estabilizado. Será estabilizado 3804. Oi, bom dia, gol 1250, não. 1250, pista 10, autorizado linha de decolagem, entra no 20 graus, 10. Autorizada linha de colar, 1250. Bom, meu caso 20 da Romeo. Bom, 1306, boa tarde, estando identificação desse mantém nível de voo 050, voo direto TAP. 050, voo TAP, 1306. Estabilizou a cor de sinal com o campo avesso azul 4485. Azul 4485, complete final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. Completa e agora com a torre 198, azul 4485, até já. Torre Salvador azul 4485. Azul 4485, continua a aproximação, agora acho que está livre. Azul 4485. Ator 20, de imediato em condição de cruzar a pista? De imediato agilizando o cruzamento. O ano 50 decolou 5-2, controle de Salvador 208. Controle Salvador 1208, gol 1250. Vento 4485, pista 10, vento 130 graus, 109. Pista 10, livre pouso, azul 4485. Em nível de voo 350, passando 2 mil pés autorizados, voar na Praia de Jão. 4350, após 2 mil pés, autorizado, gol 1250. 396, gol, sou Salvador. Sim, para o controle. Gol na 396, autorizaria para onde? Índia Serra. Negativo, TAM 3804. Gol no 396, corrigindo. Mantenha prioritário. Mantenha prioritário, 396.

Controle, gol 1454. Gol 1454, contato radar decolagem, sub mantém nível de voo 360, após 2000 foi direto a Elefa. 2000 Elefa, 1454. Romeu 396, confirma se todos os desvios? Afirmativo, uma pequena formação aqui, mas já está voltando já. Gente, o Romeu 396, reporte Corona Bruno de Dona. Vou reportar. Passou 2-0 linear e manter o pistão no zero. Centro doutor Bastos falou, 1600, direito 219. 219. Pistão no zero, vento no 5 graus, 1 a 0 nós. Pastor 2-0, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 5 0 graus, 1 a 0 nós. Voo no 396, autorizado final do ILS, é que sou ele, a pessoa não zero, reporte estabilizado. Vou reportar, tem condições de voo em DCE, se autorizado. Gente, mantenha a prioridade de dono. Ok. Decolagem, se mantém nível de voo 260, após 2000 pés, autorizado voar na prova de Leda. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 140 graus, 109. Ali, decola 3366, obrigado, tenho. Complete final de ilha, sexuê, chame torre 198 decimal 95. 1895, uma boa tarde, domingo. Pouso. Obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Bono 396. Bono 396, continue a aproximação, eu acho que está livre. Aguarda. meia, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 40 graus, no 99. Pouso autorizado, não no zero, vou no 396. 454, chame centro Recife, 1260, o caso negativo no 28, decimal 8. 260, 288. Alô, muito boa tarde, 3366 da TAM, está cruzando mil pés, Momo. TAM, 3366, contato na decolagem, submantenha nível de voo 370 via saída Momo. 370 via saída Momo, 3366. Bom, no 255, boa tarde, sem identificação, deixa 4 mil pés, via chegada a bolsa e ajuste de altímetro 9016. Chegada 4 mil pés, chegada a bolsa e 9016, agora 366, poderia voar Kong, Buda, presente? São 3366, negativo, informo que a nave prosseguindo agora no perfil da chegada, bom, sim. Aguarde para a prova de Kong, Buda. Aguarda. Controle com aquele cordial, boa tarde, para passar esse quilo, bom? Agora estamos com aquilo, vou manter sobre regras de voo visual, via corredor e reporte parido para ingresso em Interlagos. Passará, tem que sair da porta. Quem mudou? Gente. Tudo encontrando no Azul 4167, vento no 30 graus, 1 decimal 9. 3269, bom dia. 3269, vento no 30 graus, 1 decimal 9, decolagem autorizada, pistola 0. 0, azul 4167. Salvador, o gol 206, considera 0. Voo 20 no 3, olhar e manter pista no zero. Nem mantenho no zero, voo 20. Azul 4167, decolou usa no zero, controle Salvador 1208. Controle Salvador 1208, azul 4167, boa tarde. Tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4167, decolagem, nação voo 1. Azul 4167, boa tarde, contato para a decolagem. Suba via Sanvo 1 para nível de voo 320. Ok, sobe via Sanvo 1 para o nível 320, confirma? Afirmativo, azul 4167. Ok, ciente. Olha para o FEASO, quilo Zulu na presente. Esse quilo Zulu é autorizado, vai direto FEASO. Maravilha, muito grato, cara. Meia chame Recife, 125 decimal 45, caso negativo no 26 decimal 85, bom voo. 2545, 2625, obrigado. Controle Salvador, bom dia, chame 6315, ciência da informação, Romeu. Chame 6315, boa tarde, a sua identificação, deixa nível de voo 050 e vou na proa de toque. Voo 050, proa de toque, a chame 6315. Controle Salvador, boa tarde, chame 141, informação, Romeu. Chanel 1141, boa tarde, sua identificação, desça para nível de voo 060, via chegada Ponce, ajuste de altímetro em Salvador 1096. 1096 Salvador, descendo 060 na Ponce, Chanel 1141. Voo 1255, vai fazer um pequeno desvio à direita para evitar a formação. Nível de desvio, reposte quando possível para o apelo, voo 1255. E vai chamar quando aprovando o apelo, voo 1255. Eu tenho como... Tem como confirmar quantas milhas na proa, no desvio? É, bem pouco, vai umas 5 milhas no máximo. Gente. Azul 4167 também está efetuando um pequeno desvio à esquerda aqui. Habitar uma formação, já retorna a rota. Copiado, azul 4167. Pode voar salvo? Azul 4167 autorizado, vá na posição. Autorizado salvo, azul 4167, obrigado. No 3, controle Salvador 208. Bom, 208, uma boa. 251, caso negativo no 28 decimal 35. Bom, meu Juliette, meu Mike, liberação na chame táxi. Câmara, táxi, Mike. Controle Salvador, muito bom dia. Boa tarde, agora gol no 020 no 3, decola, passa 2000. Gol 2003, boa tarde, contato para a decolagem, submantém nível de voo 360, autorizado, voo na produção de Elefa. 360, Elefa, 2003. Chamei 6315, confirmo sua velocidade indicada. Confirmo 2809. Gente, reduza para 2509, é o número 2 na aproximação. Reduzindo 250, 6315. O 4167 autorizado, voa na proa de Motiva. Autorizado Motiva, azul 4167. Voa 1255, confirme tem condições de voar na proa de Duna. Afirmativo, tem condições de voar Duna, Gona 255. Gente, olha a planilha de Duna, Gona 255. Desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1096. 2000 pés, planilha de Duna, 1096, Gona 255. O Xander 6315. Desça para 3000 pés, ajuste de altímetro 1096. 3000 pés, 1096, o Xander 3195. Salvador, Xander 622. passando 179 para 150, recebeu a Romeu. Oxalé RMA 226, para identificação, desse mantém a nível de voo 050 via chegada Bomé de Uno. 050 Bomé de Uno, Oxalé RMA 226. Oxalé RMA 141, Reuto de 0 descida 4 mil pés, descida altímetro no 016. 4 mil pés no 016, Oxalé RMA 141. Controle de Salvador, boa tarde, Oxalé RMA 320, 147, cruzou 200. Xané 6320, acione identificação desse, mantenha nível de voo 060 via chegada Bomé de Uno. 060 via Bomé de... via chegada Bomé de Uno, 6320. Pistola 7, vento no 40 graus, no 49. Pistola 0, lembra, Pistola 5, autorizado o final do procedimento LS-X-6 da Pistola 0, reporte estabilizado. Estabilizado X-6, formada estabilizada, igual no 255. Pistola 6226, confirma essa velocidade indicada. É... 3009 é, 226. Xané 6226, reduza para 250 nós, é o número 4 na aproximação. Reduzindo 250, número 4626, Xané. Azul 4167, chame Centro Recife, na frequência 1251, no caso negativo, no 28, decimal 35. Recife 1251, 2835, Azul 4167. Obrigado, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, o Azul 2759, ponto espero no zero, pronto. Azul 2759, olhar e manter a pista no zero. Ali mantém, 2759. Poxa, né, 6320, confirma a velocidade indicada. 2409, né, 320. Gente, informo que é o número 5 na aproximação. Positivo, 204230, 6320. Na 63, onda 5, vai na prova de Duny, desça 2 mil pés. Direto Duny, 2 mil pés, oxa na 63, onda 5. Oxa na 1141, confirma sua velocidade indicada. 2909, cara, 141. Você tem condições de manter até a proximidade de pelo para esse pensamento? Afirmo. Sim, segurata o número 3 na aproximação. Xané 6226, reduza 2309. 2309, Xané 6226. Salvador 208. 208, Azul 2759, boa tarde. Azul 2759, boa tarde, contrato na decolagem, suba via Abo 1 para nível de voo 360. De Arbor 1, 360, 2759. Transponder para 0145. Negativo, Sané 6141, número 3 acima, foi a aeronave que precede dessa companhia, agora afastado em 19 milhas a 1 hora. Um erro por 320. Sané 6226, vitoriação para sequenciamento, curva esquerda por 020, limitado pelo custo localizador. Esquerda 020, limitado é o lockdown 0, o saneamento 226. Saneamento 226, confirme, já está mantendo a velocidade de 2309? Assim como você pediu, minha senhora. Entendi. O Salvador Azul 2759, vai precisar manter a proa 250 para livrar formações. A aeronave que modulou? É o 2759. Copiado, é o 2759. Cono 255, estabilizado. Cono 255, torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Alexandre 6315, autorizado, final do procedimento ILE-FXUE da pressão 90, reporte estabilizado. Autorizado, procedimento, reportado estabilizado, 6315. Deve sobre o campo. Sente chuva dentro sobre o campo, atualizado o pouso do voo 25. As restrições do Sandem 1141. Descendo direto 2000, 1141. Sandem 6226, reautorizado descida 3000 pés, antes de altímetro 1016. 3000 no 0. 2 é? 1016, Sandem 6226. O Chanel 6320, reautorizado descida agora para 4 mil pés, a gente já se meteu no 016. Pro 2759, vou na proa de Alefa após desvios. Após desvios, Alefa, do 2759. É 226, seu novo limite, agora radial 295 de Salvador, informo que a aeronave que procede, agora a posição de 1 hora, 1,5 milhas, a fogo da companhia, um Airbus 320. Ciência, agora é o 295 de Salvador, reduzindo mais, o 6226. Estabilizou o Chanel 6315. 6315 completo, final do protegimento, também torre 198, decimal 95. 295, 6315. Chanel 6141, autorizado final do procedimento, ele é sexo e da psicologia, reposta estabilizada. Será estabilizado o Chanel 6141. Onde ela é? Faz o 2759. Copiada do 2759. M320, vetoração para sequenciamento. Vou na proa 030, limitado pelo localizador. 030, limitado pelo localizador, 6320. 6320? O chinês 6320 foi autorizado a descida 4 mil pés, a gente já tinha metrô na 0 no meia. 4 mil pés na 0 no meia, 6320. É 6226, para interceptar o curso localizador, curva direita, na proa 120. Direito 120, acionar 6226. É autorizado a descida 2000 pés, do Xander 6226, reporte estabilizado. 2000 pés autorizado, reportaria estabilizado, final do ano 0, 6226. 5 a torre.